Queria falar desse amor, as nossas loucuras. Queria te dizer o quanto eu sofro quando nós dois brigamos, amor. Mas juro, tudo o que falo é da boca pra fora, raiva do momento. E a verdade é que eu não vivo, meu bem, sem você no meu pensamento. Queria falar desse amor, dessas aventuras. Queria te dizer o quanto choro quando nós dois brigamos, amor. Mas saiba que eu não poderia viver um segundo longe de você. Queria te dizer o quanto sofro só de pensar em te perder. Agora de você me colendo direto desse sofrimento. Te quero tanto, minha amada. Sem você eu não sinto nada, nada. Amor, você sempre foi dona do meu coração. Preciso ter você comigo, não me deixe só com essa solidão. Te quero aqui do meu lado, você serás minha amada. Leozinho. Queria falar desse amor, dessas aventuras. Queria te dizer o quanto sofro quando nós dois brigamos, amor. Mas saiba que eu não poderia.